vida que avança, formosa como o sol, terrível como o exército em ordem de batalha. Só rendi quando em dor mergulhado, acha livre, infeliz, pecador. Tu só tu dominaste o pecado, Virgem Mãe de Jesus Redentor. Deus juntou todas as águas e fez o mar. Deus juntou todas as graças e fez Maria. Maria. Quem é esta que avança como a aurora, formosa como o sol, terrível como o exército em ordem de batalha? Quem é esta que avança, formosa como o sol, terrível como o exército em ordem de batalha? Tu pisaste a cerviz alterosa da serpente inimiga infernal. Deus te fez sem igual, poderosa pra ruína completa do mal. Deus juntou todas as águas e fez o mar. Deus juntou todas as graças e fez Maria. Maria. Deus juntou todas as águas. Gospa Mira FM, 100% evangelização. Agora na Gospa Mira, minuto 45. As principais notícias sempre atualizadas para você. Notícias do mundo com o olhar de Deus. No minuto 45. 1:46, dia 10 de maio de 2021. O mercado financeiro espera que taxa de juros Selic feche o ano em 5,50%. Isso mesmo, o mercado financeiro manteve a mesma projeção da semana passada para a taxa básica de juros, a Selic. Segundo o boletim Focus de hoje, dia 10, pesquisa divulgada semanalmente do Banco Central, com a projeção para os principais indicadores econômicos, a Selic deve terminar o ano de 2021 em 5,50%. Na semana passada, o Comitê da Política Monetária, Copom, do Banco Central, decidiu elevar a taxa em 0,75%, passando para 3,50% ao ano, conforme sinalizado pela diretoria do Banco Central em abril. Para o fim de 2022, a estimativa é de que a taxa básica suba para 6,25% ao ano, e para o fim de 2023 e 2024, a previsão é de 6,5% ao ano. O Banco Central ainda usa a Selic como principal instrumento para combater a inflação quando o Copom aumenta a taxa básica de juros. Há reflexo nos preços, porque os juros mais altos encarecem o crédito e estimulam a poupança, desaquecendo aí a economia. Vamos rezar pelo nosso cenário econômico, que permaneça ou que fique estável, é o que nós esperamos e pedimos a Deus e a Nossa Senhora. Agora 1:48. Você ouviu Minuto 45. Notícias do mundo com o olhar de Deus. No Minuto 45. Minuto 45. Gospa Mira FM, transmitindo paz em seu coração. Agora 1:48 na Gospa, vamos com Anjos de Resgate, a música Senhora de Todos os Povos. Daqui a pouquinho tem Canção Nova e você aqui na Gospa, a partir das 2. Novas comunidades, uma ótima segunda-feira, uma ótima tarde e uma ótima semana aí para você ouvinte que está chegando agora aqui na 105.7 FM. Gospamira, 105.7. Com Maria, você fica mais feliz. Seguiste a Cristo até o Calvário. em pé permaneceste sem desfalecer diante do madeiro que o teu filho morreu. Maria, vem e dá-me tua mão, conduze-me ao teu filho que morreu na cruz, ensina-me a confiar e esperar, ensina-me a crer, ensina-me a querer, ensina-me a amar, ensina-me a caminhar com Deus. Maria, mãe da vida, Maria, mãe do amor, Maria, nossa Isso aí, a hora certa, faltando 5 minutos para as 2 da tarde. Fique ligado. Se você não quer entrar numa fria com a conta de luz, fique atento à sua geladeira. Escolha um modelo adequado à sua família e que tenha o selo Procel de economia de energia. Coloque a geladeira em um local com boa circulação de ar e longe do fogão. Mantenha a borracha da porta em bom estado e retire o que for usar de uma vez só. Deixe a serpentina limpa longe da parede e não use para secar a roupa. Sustentabilidade. Essa é a fonte da nossa energia. CEMIG, Minas Gerais. Governo diferente, Estado eficiente. É agora, está confirmado. A Colchomed Colchões Terapêuticos prorrogou até o Dia das Mães a promoção especial de 50% de desconto para que você possa presentear a mamãe com colchão terapêutico. O colchão mais indicado para ortopedista por possuir ortopedia inteligente. É também magnético, com infravermelho longo e cromoterapia. Ligue agora, 3023-0303. 50% de desconto, podendo pagar em 12 vezes sem juros. Ligue agora, 3023-0303. Que essa promoção é só essa semana. 3023-0303. Sou consagrado, teu Maria, mãe de Deus. Dia da Gospa, 16 de maio, terceiro domingo do mês. Com Emerson Gomes. Consagrados a Maria, investidos do Espírito Santo. Em 2 turnos, de 8h30 da manhã até a Santa Missa de 11 horas e de 13 horas até a Santa Missa de 17 horas. Dia da Gospa, 16 de maio, terceiro domingo do mês. Presencial, seguindo todas as normas da Prefeitura e Arquidiocese de Belo Horizonte. Na Casa da Gospa, Matias Aires, 96, bairro Santa Maria, Belo Horizonte. Anel rodoviário próximo a Via Expressa. Ao estacionar, respeite a garagem do irmão. Acompanhe também pela rádio, aplicativo, pelo site gospamira.com.br, pela fanpage da Gospa no Facebook ou em nosso canal no YouTube, Gospa Mira TV. Maria. Fica sempre um pouco de perfume. Você sabia que na Gospa temos um projeto social para crianças e adolescentes? Pois é isso mesmo. Ajudamos crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, com atividades, entretenimento e com acompanhamento pedagógico direcionado. e precisamos da sua ajuda. Sabia que você pode doar parte do seu imposto de renda para esse projeto e sem custo nenhum a mais para você? Nos ajude nessa missão. Para saber mais informações, ligue aqui na rádio no 3011-7920 ou no celular 98814-8973. Nossas crianças precisam de sua contribuição. Participe conosco na construção de um mundo melhor. As artes a mais bela. Nova e você? Tudo sobre a missão Canção Nova de BH. Os desafios. As experiências. Informações sobre os nossos eventos. Participações especiais. E é claro, muita música pra você. Começa agora. Canção Nova e você. Uma boa tarde, povo de Deus, povo amado. Mais uma vez chegando até você, até sua casa, você que está sintonizado pelas ondas da Rádio Gospel Mira, que bom chegarmos mais uma vez juntinho aí ao seu coração, à sua família, na intimidade da sua casa, do seu lar. Que bom essa rádio poder alcançar o seu coração e o coração de milhares de pessoas, graças a Deus. Sou eu, Rosângela Faustino, sou missionária da comunidade Canção Nova e nessa tarde aqui no programa Canção Nova e Você, vamos estar juntos louvando a Deus, rezando, intercedendo por você, pelas suas intenções e, é claro, elevando a Deus o nosso louvor, a nossa gratidão e a nossa confiança nesse Deus maravilhoso, esse Deus que está ao nosso lado, que caminha conosco. Então, muito obrigada a você que está sintonizado pelas ondas da Rádio Gospel Mira. E, claro, está comigo também o nosso querido Gustavo Barreto. Boa tarde, Gustavo. Olá, Rosângela. Boa tarde para você e para todos os ouvintes também. Amém. Vamos juntinhos até às 14h40, nesse programa levando para você a graça de Deus. E eu convido você já a estar em sintonia aqui conosco, interagindo, enviando o seu pedido, a sua intenção para o nosso programa aqui no nosso WhatsApp. Pode anotar aí o nosso WhatsApp, você que ainda não conhece, é o 98454-6008. 98454-6008. É o WhatsApp aqui da Rádio Gospel Mira, onde você pode enviar o seu pedido, a sua mensagem, a sua intenção para o nosso programa dessa tarde. E hoje, dia 10 de maio de 2021, mês consagrado à Virgem Santíssima, à nossa mãe, à nossa intercessora, aquela que caminha conosco, que nos leva até Jesus. Por meio de Nossa Senhora, nós chegamos mais perto e mais rápido até o coração do seu Filho Jesus. E é claro, nós também já estamos em vésperas do Espírito Santo, da festa de Pentecoste. Daqui uns dias nós estaremos celebrando a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, sobre a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. E quero trazer essa frase do Papa Francisco, onde ele diz: o mundo tem necessidade de homens e mulheres que não estejam fechados, mas cheios do Espírito Santo. Olha que coisa linda, que frase forte do nosso Papa Francisco. O mundo tem necessidade de homens e mulheres que não estejam fechados, mas cheios do Espírito Santo. Precisamos estar cheios do Espírito Santo. Precisamos ser homens e mulheres cheios da graça deste Espírito Santo, que é o Espírito Santo que renova todas as coisas, ele que faz novo, ele que renova, ele que traz vida nova. É o Espírito Santo que nos dá alegria, que nos dá paz, é ele que nos sustenta, que nos fortalece para as lutas, para as batalhas,